Viva intensamente. Desconfie do futuro, siga em frente. Basta acreditar. Vale a pena sonhar. Aprendi que a vida bate sempre sem futuro, que nem sempre as coisas são como a gente pensa, que nem sempre o mundo gira como a gente quer. Aprendi que se eu cair devo me levantar, que todo mundo vive altos e baixos, que não vale a pena esperar. Viva intensamente, desconfie do futuro, siga em frente, basta acreditar, vale a pena sonhar. Nunca desista, vá em frente até acertar, e nunca deixe que o medo impeça de tentar. Leve na raça, faça o que o coração mandar, não deixe nada pra depois, não dá pra esperar. Nunca desista, vá em frente até acertar, e nunca deixe que o medo impeça de tentar. Leve na raça, faça o que o coração mandar, não deixe nada pra depois, não dá pra esperar. Dê valor a todo instante que você vê, a todo mundo que te quer bem, como se não houvesse o amanhã. Não duvide, não tenha medo de se arriscar, enfrente tudo, vem o que vier, contigo a sorte pra te ajudar. Viva intensamente, desconfie do futuro, siga em frente, basta acreditar, vale a pena sonhar. Até aceitar, e nunca deixe que o medo impeça de tentar. Leve na raça, faça o que o coração mandar, não deixe nada pra depois, não dá pra esperar. Nunca desista, vá em frente até aceitar, e nunca deixe que o medo impeça de tentar. Leve na raça, faça o que o coração mandar, não deixe nada pra depois, não dá pra esperar. Nunca desista, vá em frente até aceitar, faça o que o coração mandar, não deixe nada pra depois, não dá pra esperar. Não desista dos seus sonhos.